Centauro 4040, prepare agora e guarda a conta. Aí dá forte agora. Bandido 3597, prepare a sair da boa número 2 pra cá, filho. Tá bom, na disputa. Cruzando 71 do Corvo dos 40, controle em 208 por voo. 208 Gratan, 3171. Controle Salvador, 3171, decolado da El. É 3171, contato radar decolagem, rodovia da El para o nível 320. Da El para o 320, da 3171. 1093, e certinho são as atitudes na posição pelo desse, para 2000 pés, a gente chama 0.93. A DLS é pode estabilizar. Pode estabilizar o DLS, vou na 0.93. estão quase totalmente prontos para o início do pushback, está aguardando a cópia. Autoridade inicial posto, 3597. Teve posicionamento 3597. Batista 6570, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 015, após o autorizado para o de ITAP. Afirmo. Aqui autorizado então Brasília nível 360 via Pesulu 17. Decola da pista 10 com curva direita, árvore, direção Elefa. Aciona 5542, controle 12080. Correto, reporta para o taxi. Chamaremos. 295. Transuno 71 no chão do centro Recife, 13325, alterna 13395. 3325, alterna 3395, tá? 31 71. Estado por autorizado 10, vento 170 graus, 13 nós, ajuste no 095. Direita via Índia, ponto de espera 1895, retorno 15 agora no ajuste com voo. Ok, direita Índia, então ponto de espera no 0218, decimal 95, obrigado, bom dia.

São 3597, após o gol, linha área mantendo zero. Ok, após passagem da aeronave, a linha mantém a 1 no zero. São 3597. Está autorizado, 4040, chegou por trás. Agora 093 solo, 52, direita Fox 211. Fox 211, gol 1093. Solo, gol 1093, livrou na Fox. Taxi Alfa chamando da Juliette. Alfa chamando da Juliette, gol. Decola 254, controle em 208, bom voo. 1208, obrigado, até mais. Controle Salvador, 3597, passa mid-ramp para 300 na árvore Lefa. 0 para 0, POB 88, autonomia 3 horas, opera Ribeirão Preto. Direita VN, enquanto eles esperam no noite, direção 95, ajuste na 095, bom voo, 4040. VN, já vai 285, 3574. Posta, né, 570, autorizado 2000. 570, autorizado 2000, pés, ajuste na 095. Autorizado, ele é sempre da pista no zero, reporte estabilizado. 2015 autorizado, ele é sempre saído no zero, reporte estabilizado, 6570. Bom dia, Zumba, Terra, Terra, Terra. 040, 40, autorizado, alinhado em coluna 0, vento 180 graus, 129. Alinhado para a 0, Terra, Terra, Terra. T3517, possível proa de Elepa. Cruzado Elepa, T3517. Graças. Azul 4040, decola 57208, bom voo. 208, boa. Já tem todos vocês, já teria a atenção, valeu? Azul 4040, contato radar na decolagem, suba via árvore para o nível 340. Arbor, solicita 310, sinal, senhor. É, 300, corrigiu. Gente, aguarde a autorização do centro, Azul 4040. Diferente do que o senhor está passando, vou confirmar que ele já retorna. Alô, comandou, é o voo 9045, autorização recife, nível 360, está na... no pátio 3. O nível requerido 390, pátio 3, paciente da informação hotel. Gol 9045, Puca, Aracaju, Azão Copa. Guarda. O 4040, centro autorizou nível final 300. 300, final autorizado, 4040, agora. ILS, acionamento 570. Ia 570, complete, mexa no torre, 1895. 1895, obrigado, até já. É 3517, chame centro, Recife, 1288, alterna 1353. 1288, alterna 353, tá, 3517. Do 1015, pode ter checado. 1015, reportarei, né, 570. Afirmativo. Recife autorizado 390, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, transição, Aru 5551 no transponder, controle em 208. Autorizando para o aeroporto de Recife, nível 390. Segunda linha, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5551 no transponder e o controle é 1208, gol 9045. Correto, chame pronto. É, portão, corrige, está na posição 1 do Paz 3. Afirmativo, vai chamar pronto aqui no Paz 3, gol 9045. A proa que está mantendo. A 201 número 2, conta a da Lei da Morte. Está em 3153, pronto, 4. Galeão, 360 autorizado, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, Dael, Leda e Irume. 5564 no transponder, controle 208. 5564. Tá na remota 13, chame pronto, pro chegar acionamento 3153. Na remota 13, tá pronto, 3153. Autorizado, chame táxi. Azul 4201, pronto, corre. Campinas, nível 340, autorizado, rota conforme o plano. Pistona 0, primeira curva à direita, da Eulê da Motiva. 5561, transponder, controle 208. Correto, Napoli, chame pronto, puxa acionamento 4201. Adson 6570, solo 03, direita do Zuno Uno, bom dia. Ok, vai livrar na última, senhor. Se encontrou agora de livrar na nessa que estava dando na lateral. É, chama a sala, confirma os detalhes? Sem problema, livrar a Golf do Zuno Uno, bom dia. Zuno Uno, bom dia. Azul 4040, chame centro 25, 1288, alterna 1353. 288-353, 4040, bom dia. Sacado, 6570. Acho 6570, Alfa Kilo, parte 3. Atento ao balizador da infra-aero. Não foi informada a posição de parqueamento. Caso negativo, contato, chame novamente. Afirmativo, senhora. Alfa Kilo para parte 3. Federal 9970, você foi autorizado para o DITAP, confirma, mantendo a duna? Não, mas foi truque. contato, senhora. Ah, recebo que o senhor está mandando a proa de Duna, vou estar aqui. Estou voando, estado. Corrida 73, agora leva para guarda de costas. Graças. Via parte Índia, quando espera todos os 95 ajustado, 1015, bom voo, Tan 3153. Tan 050. Sim, vamos lá então para a Tan 050, contrariando a indicação do painel. Bom, só vai ser decorado o procedimento LS, federal 9970. Curva esquerda, PRO 050, seu limite ao localizador. PRO 050, limitado pelo CUT. Nove 970, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Escuta do Gol 963. Tá certo, bom dia, meu amigo. Só com a informação hotel, pode escutar a atualização.